deixa das novinhas, joga os braços pra frente, dê uma reboladinha, vai descendo até embaixo, no arrocha das novinhas. Quem tá feliz, joga pra cima e faz barulho. Semana chegou, eu quero ir pra folia, dançar agarradinho, bem juntinho das novinhas. Eu quero ir pra balada, muita festa e curtição, beijar muito na boca, provar o que é bom. Se você me pedir, eu vou te mostrar Jean, Guilherme e Vinícius. E nesse sertanejo que o Brasil já pegou, agora tá bombando até no exterior. Joga os braços pra frente, dê uma reboladinha, vai descendo até embaixo, a rocha das novinhas. Joga os braços pra frente, dê uma reboladinha, vai, desce, desce, a rocha, a rocha. Joga os braços pra frente, dê uma reboladinha, vai descendo até embaixo, a rocha das novinhas. Joga os braços pra frente, dê uma reboladinha, vai descendo até embaixo, a rocha das novinhas. E cadê o vídeo das novinhas? Vai fechando o segundo bloco aqui do Central do Sertanejo. Super Sertanejão Universitário de primeira qualidade com Jean Guilherme e Vinícius, a Rocha das Novinhas. Rick Renner passou por aqui também com grande recordação no Central do Sertanejo desta quarta-feira, 1º de janeiro. Também tivemos Hugo e Thiago Tridimensional. Feliz 2014 pra você. Tô indo pro intervalo, né? Tô indo pro intervalo, mas eu já volto. Volto com muito sucesso. Volto com o som novo do João Bosco e Vinícius. Eu vou morrer de amor. Na volta, hein? Conto com a sua audiência. Central do Sertanejo. Expert em dance music? Sentes que já nada te surpreende? Então escuta. ND Mix. Mixagens do DJ Marcelo Domingues e outras sonoridades todas as quintas-feiras às 7 da manhã na Antena Pé. DJ Marcelo Domingues. ND Mix. Sábados às 4 da manhã é tempo de Parada Sertaneja. Durante uma hora, Edgar de Souza leva até os ouvintes da Best as músicas sertanejas mais escutadas, mais rodadas, mais vendidas e mais pedidas. Escute e confira. Parada Sertaneja, sábados às 4 da manhã, na Antena Best. Passar as noites na Central. Só se for na Central Mix. Central Mix. Um programa onde durante duas horas te apresentamos o melhor da dance music à escala planetária. A voz é de Jair de Carlos. A música é dos grandes artistas do mundo da dance music. A alegria é de todos nós. Fica e escuta. Central Mix. Aos sábados, a partir das 2 da manhã, com Jair de Carlos, na Best. Alinhas? Eles cantam a paz e de dois em dois fazem-nos companhia na Antena Best. São artistas que, seguindo o seu percurso a solo, decidiram juntar-se e cantar um ou mais temas em conjunto. Descubra-os em Canção a 2, aos sábados, às 10h30, na Antena Best. E a hora tu llegaste a mí, amor. Amémonos de nuevo como antes. Robémonos la luna en este instante. Tú quien me dio la

o som. Pra ficar bom a nossa festa não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso. Vem comigo pra gente dançar. A melhor hora sempre é agora. E o melhor lugar é sempre onde você está. E a luz nunca se apaga. O juízo sempre acaba. E a nossa música vai começar. Nossa voz, céu e mar, e alguém para amar, e o arrepio toda vez que a gente se encontra. Paz e amor é o que eu quero pra nós, e que nada nesse mundo calha a nossa voz. O arrepio toda vez que a gente se encontra. E nunca vai passar, mesmo quando o sol chegar. Oh, Jorge Matheus, a hora é agora. Henrique Macedo, UTI da Cerveja e João Bosco e Vinícius, o novo som, o novo sucesso da dupla. João Bosco e Vinícius passou por aqui abrindo a terceira sequência, Eu Vou Morrer de Amor. Central de Sertanejo, 1º de janeiro, quarta-feira. Eu tô indo pro intervalo, né? Tô indo pro intervalo porque eu volto com a quarta sequência com muita música, com muito sucesso. E eu conto com a sua audiência, claro. Tô voltando, sai daí. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. É a nossa quarta sequência que tá chegando aqui no Central do Sertanejo. Quarta e última sequência desse 1º de janeiro do ano de 2014. Excelente quarta-feira para você. Olha, um 2014 com muitas realizações, com muitas novidades, né? Se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer, né? Olha, essa quarta sequência tá demais. Tá muito dançante, já começando aí com Alex Ferrari, Peguete. Pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. Pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. Central do Sertanejo. Isso é Alex Ferrari. Ela quer namorar, eu quero só ficar. Mas ela não entende que não vai rolar. Mas ela é louca, fora da casinha. Se dou um fora nela, ela fica piradinha. Mas ela pira, fala que não é peguete. Mas ela pira, me chama de cafajete. Fica louca, quando chamo ela de peguete. Quando chamo ela de peguete.

Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio.